Oi, tudo bem? Desculpa a visita, eu só vim te falar. Tô afim de você, se não tiver, você vai ter que ficar. Diz aí! Com essa sua vidinha de balada e dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca, bebê. Vai namorar comigo sim, vai comigo igual nós dois não tem. Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de vez. Seu coração é meu e o meu é seu também. Vai namorar comigo sim, vai comigo igual nós dois não tem. Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de vez. Seu coração é meu. Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada e dar outro gosto pra essa sua boca de ressaca. Vai namorar comigo sim, vai comigo, nós dois não tem. Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de bens. Seu coração é meu e o meu é seu também. É meu e o meu é seu também. Vai namorar comigo sim. Vai namorar comigo sim. Vai por mim igual nós dois não tem. Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de bens. Seu coração é meu e o meu é seu também. Vai namorar comigo sim. Vai por mim igual nós dois não tem. Se reclamar, cê vai casar também, com comunhão de bens. Seu coração é meu e o meu é seu também. Vai namorar comigo sim. Vai namorar comigo sim. Vai namorar comigo sim. Muito obrigado.